Introdução Workshop 544. Mudar as características do nosso corpo. Verdadeira evolução. A negatividade não existe. Mercado espiritual. Este workshop é sobre aprender a mudar as características de nosso corpo, como a cor da pele ou dos olhos, ou mudar nossa altura ou qualquer outra coisa por meio da interação de nossas emoções com os campos da alma do homem e os campos do ambiente. Hoje o Sr. Cash repetiu várias vezes sobre a possibilidade de mudar a cor da pele, mas tudo isso aponta para a compreensão de como os campos magnéticos interagem e o controle sobre eles por meio de nossas emoções. Isso parece muito estranho para nós, porque toda a ciência e tecnologia do nosso mundo ela é orientada apenas para mudar a dimensão física. E o que o Sr. Cash está falando é exatamente como mágica. Se uma pessoa de pele branca se transmutar para a África, a pele dela ficará preta e suas feições se tornarão africanas. A menos que suas emoções sejam fortes o suficiente, aí ela poderá permanecer com suas características originais. Mas agora, temos ainda mais opções. Podemos nos tornar uma árvore na África ou um pássaro. Acho que ele disse que podemos até nos tornar um deserto. Então isso significa que até mesmo um deserto tem uma alma. E ele disse que podemos fazer isso agora, porque temos a alma da emoção. Mas não entendo o que ele disse, o que ele quer dizer aqui. Sabemos que duas almas interagem para criar os campos de uma emoção. Será que isso significa que nos desenvolvemos tanto que o criador do campo de força da emoção se torna uma alma? E então temos acesso imediato a isso? Ou será que criamos automaticamente o que queremos por meio dessa alma da emoção? Todas essas são coisas que temos que aprender e experimentar. Então o Sr. Cash começou a falar sobre a sessão de voo da última sexta-feira e como ele estava treinando os buscadores de conhecimento para irem mais fundo em sua alma. Ele fez isso conduzindo eles para dois sóis. Pelo que eu entendi, o Sr. Cash pediu que eles vissem um sol ou uma luz, e fossem até ele. A primeira luz é geralmente dourada, e é a luz da alma do homem. Então o Sr. Cash pediu que eles fossem até um segundo sol, que era a luz da alma do Criador. E alguns buscadores de conhecimento conseguiram isso. É um grande passo conseguir ver a luz, mas se você apenas a vê, significa que você ainda está apegado à fisicalidade. E se você a sente com sua emoção, então você entrou na dimensão da alma e pode começar a usar suas emoções para fazer as coisas de que ele está falando aqui neste workshop, como mudar a cor da sua pele ou dos seus olhos, por exemplo. Nas próximas sessões de voo, o Sr. Cash estabelecerá os campos de modo que quando ele disser para mudarmos a cor de nossa pele, quando abrirmos os olhos, veremos que nossa pele mudou de cor. Não é mágica, são os campos da nossa emoção interagindo com a alma do homem e com os campos do ambiente. E nesse caso, de alguma forma o Sr. Cash, por meio de seu conhecimento da criação, foi capaz de criar as interações de campo necessárias para facilitar as coisas para nós. Ou será que veremos a mudança de cor independentemente de nossa própria capacidade de nos conectarmos com nossas emoções? Teremos que esperar para ver. Mas é melhor ter fé total e então quando tivermos a experiência direta disso, algo dentro de nós poderá dar um clique e perceberemos que o poder sempre esteve dentro de nós. Um conhecimento que o Sr. Cash acrescentou aos sistemas é sobre a velocidade de rotação da alma do homem. Ele mencionou isso brevemente há algumas semanas quando ele estava falando sobre a rotação do plasma dos planetas e das estrelas. Ao alterar a velocidade de rotação das camadas externas da alma do homem, algo se aprofunda e faz com que os campos magnéticos se expandam para fora. A expansão da alma é quando toda a mágica acontece. E é isso que queremos aprender a fazer. Quando a alma se expande, sentimos uma alegria. E então podemos acessar o poder da alma e ver as coisas. E o Sr. Cash nos pedirá para ver um peixe, e nós poderemos ver um peixe. Será que isso é o que eles chamam de autossugestão? Ou ele está realmente criando a força do campo magnético do peixe? E então estamos vendo isso se manifestar na fisicalidade? Quando experimentarmos isso diretamente, as dúvidas se transformarão em conhecimento. Ele vai dar essa oportunidade a todos os buscadores de conhecimento que participam regularmente do workshop de buscadores de conhecimento que acontece semanalmente. E ele fez isso no ano passado, quando, sem aviso prévio, ele presenteou todos os buscadores de conhecimento com a experiência de sentir os campos dos sistemas da Fundação Cash. Ele fará isso novamente em algum momento do próximo mês, sem aviso prévio. Quando vamos à escola, somos ensinados sobre a teoria da evolução de Darwin como se fosse um fato. É claro que, seja o que for que ele tenha observado, e se ele registrou honestamente, então consideramos isso uma ciência. Embora digam que é uma teoria, a maioria das pessoas considera essa teoria de Darwin como um fato. Isso é por falta de imaginação e interesse. O fato é que os organismos definitivamente mudaram, mas a teoria se baseia na compreensão limitada que a pessoa tem da vida e da criação, e em outros aspectos também fatores não científicos como dinheiro, poder e status. Foi em meados do século XIX que Darwin apresentou sua teoria, e naquela época o sistema de crenças era baseado na Bíblia, e eles realmente achavam que a Terra tinha apenas 5 mil anos de idade. Portanto, Darwin foi um grande avanço, mas depois se tornou uma religião de mente muito estreita. Hoje, o Sr. Cash está tentando explicar que, quando entendemos o conhecimento da criação, sabemos como a própria vida é criada e não precisamos nos limitar pelas falácias do passado. Agora sabemos que o padrão básico da criação da vida é a interação de dois plasmas para criar um terceiro plasma, e que tudo é criado a partir da interação de campos magnéticos e que as emoções são um componente necessário nessas interações de campo. Quando os campos magnéticos do ambiente da Terra mudam, nós também temos que mudar com eles se quisermos continuar sobrevivendo. Mas isso não é feito ao longo do tempo. Fazemos isso imediatamente por meio de nossas emoções, porque há uma necessidade disso. Devemos nos lembrar de que os campos magnéticos da Terra são diretamente afetados pelos campos do Sistema Solar, que está se movendo dentro da galáxia, universo e até o Únicos. Como todos esses campos estão interagindo e mudando, nós também temos que ser capazes de mudar junto com eles. Nosso corpo tem a capacidade de mudar imediatamente porque ele é controlado pela alma do homem, mas não estamos cientes das mudanças. Aquele que não está ciente, geralmente é considerado a alma da fisicalidade e a fisicalidade. Quando transmutamos para outro planeta ou até mesmo neste planeta, não precisamos esperar milhões de anos para evoluir em algo. Fazemos isso imediatamente, por meio de nossas emoções e de como elas interagem com a alma do homem e com os campos do ambiente. E a beleza disso é que todos nós podemos entender isso facilmente, se quisermos, e também aplicar isso em nossa vida diária. A discussão sobre a inexistência de emoções negativas merece uma análise mais detalhada aqui. Em primeiro lugar, o Sr. Cash disse que o ressentimento não existe na dimensão da emoção. Mas o que isso significa? A emoção é criada a partir da interação entre a alma do homem e a alma da fisicalidade. E sabemos que a alma da fisicalidade é uma coleção da consciência de todas as células do corpo. Portanto, no nível da essência de nossa criação, a negatividade não surge. Então, de onde vêm as emoções negativas como ressentimento? O Sr. Cash disse que vem da interação da fisicalidade com a alma da fisicalidade. Esse é o único lugar onde as negatividades podem entrar em nós. E o Criador só tem atributos positivos. Isso significaria que, como o Criador é o que conhecemos como a fonte, ele não pode criar sua fisicalidade primeiro como nós humanos. Ele próprio é a essência da energia e sua fisicalidade vem depois, portanto, ele não pode ser negativo. O oposto do amor não pode existir com ele. Mas o corpo do Criador é feito depois, e é a totalidade do Únicos, e nós fazemos parte disso. Isso nos dá muito o que pensar. De onde veio todo esse sofrimento? E talvez o Criador tenha tido uma grande surpresa quando ele descobriu que suas criações poderiam se tornar negativas. Eu não sei. Pelo que entendi, a negatividade só pode surgir da fisicalidade e de parte da alma da fisicalidade que interage com a fisicalidade. A outra parte da alma da fisicalidade vem de uma ordem superior da criação, como a alma do homem. Lembre-se de que fomos criados primeiro a partir da fisicalidade e depois surgiu a alma do homem. E no futuro, criaremos primeiro a alma do homem e depois a fisicalidade, e poderemos entrar e sair da fisicalidade, conforme desejarmos. Tudo se resume à ignorância da fisicalidade da alma e de Maya, ou ilusão, que isso cria. E é com o que nos identificamos que dá a isso uma realidade temporária. Enquanto nos identificarmos com a fisicalidade, a alma não existe, e é aí que a negatividade entra e começa a dominar. Mas ela só pode governar enquanto a fisicalidade permanecer ignorante. E a grande esperança que temos é quando ele disse que quando a fisicalidade interage com a alma do homem, ela só cria uma em uma direção positiva, e é impossível que ela faça coisas ruins. Isso é o que significa viver na dimensão da alma, e a alma não criará destruição ou guerra. Em vez disso, ela toma distância. Isso, de certa forma, significa que a alma isola as ações ruins da fisicalidade. E no universo, a pior punição é ser deixado sozinho, separado da criação. É uma dor incrivelmente intensa de solidão. Se alguma vez você fizer uma prática espiritual séria, ou seja, se dedicar totalmente a ela, você sentirá essa dor da solidão, e ela é insuportável, a menos que você esteja centrado em sua alma. Então você entende por que as pessoas bebem, usam drogas e se mantêm constantemente ocupadas. Elas não conseguem lidar nem mesmo com um pequeno sopro dessa dor da solidão. Quando você tiver essa experiência, você não terá dúvidas sobre onde você quer viver. O centro da mandala será a alma. E então, poderemos entrar e sair da fisicalidade. E é isso que a tecnologia está disponibilizando agora para nós. No passado, o Sr. Cash falou muito sobre como os cientistas gastam bilhões para tentar encontrar o que eles chamam de neutrino, colocando enormes tanques de água no subsolo. Eles estão tentando registrar um neutrino perdido que passa por ali e cria uma descarga de energia na água. Mas o problema é que eles não entendem que tudo isso tem a ver com a interação com os campos magnéticos. Eles precisam fazer uma conexão com os raios cósmicos se eles quiserem que eles se convertam em energia na água e sejam assim gravados. Eles rejeitam esse tipo de conhecimento, e é por isso que eles nunca conseguiram encontrar seus neutrinos. Ele comparou isso à nossa caixa de gás de CO2, por exemplo, onde criamos um ambiente entre as duas placas para que o neutrino se manifeste. As partículas de gás de CO2 são esse neutrino na força de carbono. Para aqueles que não se lembram, o que eles chamam de neutrino na ciência do plasma é apenas um campo magnético como um raio cósmico. Temos que fazer uma conexão com ele, interagir com ele e convertê-lo em uma energia que possamos usar. E é isso que a linfa do nosso corpo faz. Ela age como aqueles enormes tanques de água em minas subterrâneas profundas no subsolo da Terra. O raio cósmico interage com a linfa e ele é convertido em uma energia de que o corpo precisa para sobreviver. Esses são os 80% da energia que obtemos do ambiente. Ingerimos os 20% por meio dos alimentos, que agem como sementes para atrair os 80% da energia que estão dentro dos raios cósmicos. O alimento é convertido em um plasma GANS e essa é a conexão com os raios cósmicos. E se algo der errado nos pulmões, e certos campos forem criados, aparece ali o que eles chamam de água nos pulmões. Mas, na verdade, isso é apenas linfa criada pelo corpo. É o mesmo processo de criação e é o que fazemos também na nossa caixa de Gans. Quando conhecemos o processo fundamental da criação, podemos resolver o que chamamos de problemas, criando as condições corretas para alterá-las novamente. Por exemplo, no caso do câncer, temos que criar as condições certas ao redor do corpo para que a solidificação do plasma seja revertida. Mas temos que lidar com as emoções que criaram o câncer em primeiro lugar. Caso contrário, a alma, por meio das emoções, continuará a criar o câncer e então eles dirão que houve uma metástase. Mas, na verdade, é a alma que está criando a fisicalidade por meio de suas emoções. Vimos o mecanismo para mudar a cor da pele quando testemunhamos nossos gans mudando de cor. Ele faz isso liberando ou recebendo energia para alterar sua força de campo. Cada força de campo de um gans tem sua própria cor e é assim que sabemos quais são os gans que temos. O Sr. Cash usou o exemplo dos isótopos de ferro. Quando a força de campo do ferro muda, ele continua sendo ferro, mas em uma força diferente, e nós o chamamos de isótopos. Portanto, o ferro muda de cor ao adicionar e reduzir a força do campo. Isso é o que poderemos fazer com nossas emoções quando aprendemos a criá-las. Adicionaremos ou reduziremos a força do campo para criar o que desejamos. Fazemos isso automaticamente ou inconscientemente quando ficamos corados no nosso rosto. Os cientistas descartam isso, dizendo que você apenas adicionou sangue à sua pele para ficar corado. Mas alguém já conseguiu verificar qual é a cor real da pele quando ficamos corados? Isso requer muito mais conhecimento. A próxima etapa do conhecimento é ser capaz de criar emoções. Talvez seja o momento de iniciar uma conversa sobre a diferença entre o que eles chamam de controle da mente e o uso da tecnologia do plasma. Antes de mais nada, precisamos entender claramente que não podemos abusar das pessoas com a tecnologia. Se alguém tentar usar a tecnologia para abusar dos outros, ele ficará isolado da totalidade. No meu entendimento, os grupos que estão controlando a população por meio do controle da mente estão trabalhando apenas na dimensão física. E quando o Sr. Cash diz que com uma palavra ele pode fazer todo mundo rir ou chorar, isso não significa que ele esteja forçando a sua vontade sobre os outros, como fazem esse pessoal no controle da mente. Em vez disso, é satisfazendo a emoção da pessoa que ela sente assim vontade de rir ou chorar. É preciso muito mais conhecimento e experiência para entender a diferença. Às vezes vemos isso em pessoas que têm uma presença muito forte e os outros reagem emocionalmente pelo simples fato de estarem em sua presença. Não dizemos que a pessoa me forçou a rir. Em vez disso, nos sentimos livres em sua presença e não havia sinal de opressão ou controle nisso. É muito importante que entendamos a diferença. Caso contrário, quando conversarmos com as pessoas sobre a tecnologia, elas poderão ter um entendimento errado sobre isso. No meu pouco entendimento do controle mental, quem o utiliza tem poder sobre a dimensão física das outras pessoas. Em outras palavras, eles deixam bem claro que se você não fizer o que eles querem, eles podem fazê-lo sofrer fisicamente de alguma forma. Há muitos pequenos detalhes sobre como eles trabalham. E agora, no século passado, quando a psicologia começou a ser desenvolvida e estudada, eles usam métodos mais sofisticados. Por exemplo, ao estudar a mente, eles descobriram que se conseguirem fazer com que você ouça algo mais de 10 vezes, é mais provável que você obedeça ao que está sendo dito. Mas tudo isso está no nível do estado da matéria do corpo físico. Quando conhecemos nossa alma e vivemos por meio dela, essas coisas não podem nos afetar permanentemente. O Sr. Cash também falou sobre como as religiões programam seus seguidores para que eles tenham determinadas respostas emocionais. Essas respostas são programadas logo no início da infância e se tornam parte de nossa mentalidade sem que saibamos disso. Achamos que escolhemos seguir essas ideias e é muito difícil nos livrarmos delas, porque elas estão ligadas a sentimentos de ser amado e de se sentir seguro dentro do nosso rebanho. Se alguma vez você presenciar esse tipo de reuniões religiosas em que as pessoas começam a chorar e a demonstrar emoções, todas elas parecem ser reais de fato. Mas o Sr. Cash revelou que eles foram pré-definidos desde pequenos para reagirem dessa forma a determinados símbolos, palavras ou até mesmo a uma música. Isso não quer dizer que você não possa ter uma experiência de emoção verdadeiramente religiosa. Mas isso geralmente acontece com pessoas que estão realmente buscando encontrar aspectos mais profundos de si mesmas ou que estão buscando a verdade. Isso nos leva a outro tópico muito interessante, que é a busca da espiritualidade. Muitos ocidentais, especialmente a partir da década de 60, começaram a viajar para a Índia e a se encontrar com o que eles chamavam de mestres espirituais, e muitos livros foram escritos, e como resultado, abriu-se um enorme mercado espiritual em cima disso. É preciso muita maturidade para conseguir distinguir o que é real do que é feito para parecer real. E na maioria das vezes, essas pessoas realmente acreditam no que experimentaram. A experiência em si não é o problema, mas sim como ela é interpretada e como as pessoas são levadas a acreditar nela como a verdade final. Na ciência do plasma, é importante permanecer aberto a tudo e tentar entender como tudo se encaixa para formar a totalidade da criação. A jornada espiritual é, na verdade, o processo de digerir nossa própria vida e entender quem somos e do que se trata a nossa vida. Não é sentar-se com o mestre e ter uma experiência maravilhosa, mas essas experiências ajudam a nos motivar a continuar nessa jornada. Quando lemos os livros, sentimos a sinceridade e a honestidade do escritor e queremos ter essa experiência por nós mesmos. E, infelizmente, começamos a colecionar terminologias, como totalmente iluminado ou corpo de luz e todo o resto. E se você é americano, então você só quer estar com o maior, o melhor e o mais iluminado mestre do planeta. E isso é o que um desses mestres chamou de materialismo espiritual. O problema é que tudo isso se tornou um misticismo e não uma ciência. No entanto, houve alguns professores que tentaram tornar isso mais científico, mas não havia muito dinheiro envolvido nisso. Isso não quer dizer que todos eles sejam ruins, mas os bons são poucos e geralmente não são encontrados na internet. A responsabilidade de separar o que é bom do que é ruim é do aluno e de seu desejo sincero. Se tivermos um desejo sincero pela verdade, até mesmo os ruins nos ajudarão ao longo do caminho, porque eles nos ensinam diretamente que estávamos procurando na dimensão física o que sempre esteve conosco em nossa alma. Com os professores humanos, devemos nos lembrar de que eles têm uma fisicalidade, uma alma da fisicalidade e uma alma do homem. E se eles forem autênticos, eles também terão um aspecto da alma do Criador, ou o que chamamos de alma do profeta. Certa vez, o Sr. Cash disse algo como: cabe ao aluno entender quando o homem está falando, quando o cientista está falando, ou quando a alma do profeta está falando. Me desculpe, mas não me lembro exatamente como o Sr. Cash falou isso. Mas, basicamente, se estivermos buscando sinceramente a verdade, então nossa alma deve estar ativa o suficiente para fazer a distinção do que está sendo dito. A responsabilidade por nosso progresso está em nós e em nossa capacidade de nos rendermos à alma do homem, que está diretamente ligada à alma do Criador. O problema é que, ao longo dos anos, lemos tantos livros espirituais e reunimos tantos conceitos que amarramos nossas mentes em uma nuvem de confusão. O que o Sr. Cash fez foi nos ensinar lentamente uma base sólida da ciência do conhecimento da criação. E se dominarmos esse conhecimento, poderemos analisar os ensinamentos e a vida de qualquer um desses chamados mestres espirituais por meio desse conhecimento e descobrir assim em que nível esses mestres estão ensinando. Por exemplo, nesse workshop, o buscador de conhecimento perguntou se esse corpo de luz é a mesma coisa que o Sr. Cash está ensinando. E o Sr. Cash respondeu que não. Não é um corpo de luz. É transmutação. Os yogis aprenderam a expandir a alma e podiam ir aonde quisessem. E o mais maravilhoso é que todos nós sabemos disso em nosso interior. Mas nos esquecemos. Precisamos agora reaprender isso. É assim que eu resumiria os mestres do Extremo Oriente. Eles têm diferentes graus e níveis de compreensão, e podemos descobrir isso por meio da compreensão profunda da ciência do plasma que o Sr. Cash está ensinando agora. Eu estudei muito do que existe por aí e conheci pessoalmente muitos mestres. Os ensinamentos do Sr. Cash foram além de todos eles. Os mestres que mais gostei foram aqueles que tinham grande humildade e que dedicaram toda a sua vida a servir aos outros. Quanto aos demais, minha alma sabia e me orientou a não perder meu tempo com eles. Ao entender o conhecimento da criação como uma ciência e não como um misticismo, ele nos coloca no caminho direto para o Criador. E é isso que o Sr. Cash está fazendo. Quando você lê a história de vida dos mestres, eles conseguiram, por qualquer meio, expandir a sua alma e se tornar livres para transmutar e fazer algumas das coisas que o Sr. Cash fala. Mas nenhum deles sabia como explicar isso cientificamente de uma forma que nós mesmos pudéssemos aprender. Ou talvez eles nunca tenham entendido como isso funcionava, mas conseguiam criar a emoção para fazer isso. Todos eles disseram que Deus está dentro de nós. Mas eles não conseguiram ir além disso. Ou eles inventaram novas terminologias que se encaixavam no que o homem podia entender naquele momento. Tudo isso teve seu tempo e lugar. Mas agora, estamos entrando em uma nova era e o Sr. Cash está nos presenteando com o conhecimento para podermos alcançar nossa alma sem mediadores. Além disso, ele tem o poder de desenvolver essa tecnologia para que todos nós possamos fazer isso sem ter que passar 20 anos em uma caverna. Depois de comparar as experiências na caverna com a tecnologia da Fundação Cash, eu sei por mim mesmo que isso é verdade. Mas ainda temos que encontrar o amor pela nossa alma dentro de nós mesmos e querer integrar os ensinamentos em nossas vidas. Uma qualidade que é muito rara, e eu notei isso em todos os grandes mestres de verdade, é que eles tinham um desejo verdadeiro e não fabricado de querer ajudar a humanidade à custa de sua própria felicidade e até mesmo de sua própria vida. E o Sr. Cash tem essa qualidade. Temos muita sorte de viver na época em que estamos vivendo agora, e eu espero que todos nós percebamos isso, aproveitemos nossa sorte e demos tudo de nós para usar esse conhecimento e tecnologia para encontrar nossa alma. Outros tópicos desse workshop. Um único átomo de hidrogênio pode cobrir todo o universo. Isso depende dos campos que o reforçam e o mantêm em seu tamanho. Os animais têm as mesmas emoções que os humanos e podem criar os mesmos tipos de diferença de energia ou o que chamamos de doenças. Obrigado por ouvir. Índice rápido do workshop 544. Cada vez mais os buscadores de conhecimento estão aprendendo a transmutar ou pelo menos a iniciar o processo como estamos vendo nas sessões mensais das sextas-feiras. O tópico de hoje, em vez de mudar os campos do ambiente, é mudar a força dos campos em nosso corpo ou a força da alma do homem. E o que acontece quando mudamos a força material do estado da matéria do corpo ou a alma da fisicalidade? Os buscadores de conhecimento trabalharão para se manifestar nas sessões de voo de julho a setembro no mesmo ambiente da Terra, o que será mais fácil do que ir para um ambiente diferente. Se você transmutar como um homem branco da Europa, como você muda a cor da sua pele ao aterrissar em outro continente? Como você cria emoção para chegar a esse nível? Que campos você cria para mudar apenas a cor da pele? E isso muda o tom da voz? Não se pode ter o tom de uma voz branca na África. Não se encaixa isso. Um adendo aqui. Será que o Sr. Cash quer dizer em termos de sobrevivência no ambiente natural e não no mundo moderno desenvolvido? Continuando. O mesmo acontece com o tom de voz de todas as raças em todos os ambientes. No mesmo ambiente, como você muda de ser humano para uma árvore ou para um deserto ou para um pássaro? O homem agora é capaz de fazer isso porque ele tem a alma da emoção. Que tipo de emoções você precisa colocar em jogo para mudar essas coisas? E quando você muda a cor da pele, você não muda a cor dos órgãos, como rins, etc. E se você entender a força do campo da emoção de um animal, que tem sangue de cor diferente ou tamanho de cor de corpo diferente, como você controla essas coisas para mudá-las? Que nível da força da alma você precisa mudar para isso? Será que você pode ir até a interação da alma do homem ver a luz e nesse ponto ver que nível você precisa alcançar para mudar a cor da pele? Na sessão da última sexta-feira, pedimos aos buscadores de conhecimento que passassem da alma do homem, que é o primeiro sol, ou luz, para o segundo sol, que é a alma do Criador. Alguns conseguiram e viram a segunda luz, mas outros não conseguiram. Por que isso aconteceu? Eles não queriam ver a luz do conhecimento do Criador. Esses são os exercícios que estamos fazendo com os buscadores de conhecimento. Agora vocês têm a capacidade de ver a luz da alma com a emoção do homem e vocês podem aprender a usar a emoção para mudar a cor da pele. Se você não gostar de sua aparência, você pode mudá-la. É como trocar de roupa, mas aqui você muda a força do campo da emoção para a cor da pele que você quer. Nunca pode ser algo negativo, porque você não pode tirar dela. Em vez disso, você sempre acrescenta isso com o amor do homem. Você adoraria ver como ficaria com aquela cor de pele. Então, quando você chega, você confirma que gosta daquela cor e de como fica nela. Na dimensão da emoção, ressentimento não existe. O ressentimento é um sentimento que vem da interação entre a alma da fisicalidade e a fisicalidade. É por isso que todos os atributos do Criador são positivos. Dizem que ele é generoso, bondoso e muito mais. Isso deve ao fato de que a negatividade, o que chamamos de reversão do amor para o ódio, o ressentimento, as outras coisas e outras emoções, não existem na dimensão da interação da alma da fisicalidade e da fisicalidade. Isso significa que temos que satisfazer dois servidores ao mesmo tempo em ambas as dimensões da alma do homem e da alma da fisicalidade com a mesma força. É por isso que é impossível ir para as emoções negativas. É impossível fazer coisas ruins. É impossível para a alma só pegar. Isso ocorre porque as forças de campo da fisicalidade e a interação com a alma do homem sempre criam uma em uma dimensão. É sempre um movimento positivo. A alma mantém distância dos tomadores e não cria destruição ou guerra. Aqui uma observação. A linguagem aqui nessa parte do workshop não foi clara. Eu acho que o Sr. Cash estava falando aqui sobre a alma do homem e por que, quando vivemos na alma, não somos capazes de fazer coisas ruins. Experimentamos a negatividade porque não estamos vivendo na alma. Continuando. Temos que entender como usar os raios para mudar as cores no corpo. Ou será que usamos os campos da emoção? Temos que aprender a mudar a interação do campo para criar a mudança. Ou será que interagimos as emoções com os raios do estado de matéria? Os buscadores de conhecimento começarão a fazer isso nas próximas sessões mensais de voo. Vocês aprenderão a ser camaleões da alma e não da fisicalidade. Vocês aprenderão a mudar a força do campo. Há alguns meses fizemos uma sessão surpresa no workshop de buscadores de conhecimento nas quintas-feiras em que todos puderam experimentar os sistemas da Fundação Cash como fazemos nas sessões de voo. Faremos isso novamente nas próximas semanas, para que coletivamente todos vocês tenham a chance de testar, provar e entender o quanto evoluíram. Mas desta vez, faremos isso de forma diferente. Desta vez alcançaremos a velocidade de rotação da alma do homem. Introduziremos um novo sistema que trará alegria e todos vocês, ao mesmo tempo, sentirão essa alegria. No momento, vocês também precisam pensar. Os novos sistemas criarão uma dimensão em que vocês poderão usar a força da sua alma para ver as coisas. Talvez eu peça a todos vocês que vejam um peixe, e vocês verão o peixe. É muito fácil fazer isso. Acrescentamos o conhecimento que trará essa mudança. Isso significa que ao mudar a velocidade de rotação da camada externa da alma do homem, de certa forma, ela se aprofunda no interior e expande a dimensão do campo magnético. Então podemos criar e mudar como ela interage com a alma da fisicalidade para criar uma nova vida ou a manifestação de uma nova cor de pele. Na verdade, os seres humanos já conhecem essa técnica. Isso faz parte de nossos genes, mas nos esquecemos disso em nossa vida diária. Podemos mudar nossa cor para nos adaptarmos ao ambiente. Isso faz parte de nossos genes herdados, DNA e RNA, mas nunca entendemos que a alma do homem que é a controladora da manifestação. Você pode entender isso olhando para a palma da sua mão. A cor do lado de trás é diferente da cor do lado da frente da mão. Isso é visto com muito mais clareza se você for da África, onde a diferença de cor da frente para a parte de trás é mais evidente. A diferença de cor existe, mas também a forma como damos e recebemos energia. É assim que nossa alma sabe como mudar de cor. Mas nunca entendemos ou consideramos que parte de nosso corpo é como um camaleão. Temos duas cores diferentes na frente e no dorso de nossas mãos. Talvez alguns de nós tenham três ou quatro cores diferentes. O mesmo acontece com a cor na parte inferior e superior do pé. E o mesmo acontece quando vamos ao sol e nos bronzeamos. Mas por que alguns de nós não ficam bronzeados mesmo estando ao sol? A pele do homem é parte de seu cérebro. É a maneira como somos criados. A pele é uma contenção da alma da fisicalidade da alma do homem e sua interação decide qual será a cor da pele. Quando os buscadores de conhecimento passarem pela transmutação, tentem entender onde posicionar sua alma da fisicalidade quando estiver dentro da alma do homem. Então, quando você se manifestar na fisicalidade, a alma da fisicalidade estará fora da alma do homem. A cor que você escolher tem a ver com a força que você posiciona a alma da fisicalidade para que ela satisfaça a sua emoção. Dessa forma, você pode ir para a África e ainda se manifestar como um homem branco. É a mesma coisa com todas as cores. O corpo manifesta cores diferentes de acordo com nossas emoções e esses são processos naturais que sempre estiveram aqui conosco, mas não os compreendíamos. Eles estão na dimensão biológica e a ciência explicou sobre essa ocorrência, mas nunca soube as razões por trás delas. As mudanças de cor trocam energia. Isso ocorre especialmente em mulheres que, se tiverem cabelos brancos, podem ter raízes escuras por alguns milímetros saindo do crânio. Outras, com cabelos pretos, podem ter cabelos brancos nas pontas. Tudo isso vem do processo das emoções. Nunca entendemos isso. Mas se aplicarmos nossas emoções, poderemos tornar nossa pele tão branca quanto uma ovelha branca. Não importa onde estejamos, porque nossa emoção decide que seja assim. Não sei se você já viu isso, mas um homem pode ser tão negro que ele parece até azul. Só precisamos entender a fisiologia do homem, e então, por meio dessa emoção, podemos criar cores diferentes para nossa pele, dependendo de como e onde queremos nos manifestar. Isso faz parte do treinamento de transmutação. Por exemplo, você não quer mudar a cor do seu rim, mas pode querer manter a cor dos seus olhos ou mudá-los quando se manifestar em um novo ambiente. Isso tornará os cabeleireiros obsoletos, porque por meio de sua própria emoção, você naturalmente muda suas cores do cabelo. Então você não precisa descolorir ou colocar todos os tipos de produtos químicos e depois mudar todo o resto. Você não precisará de maquiagem porque você pode mudar a cor do seu rosto por meio das suas emoções. Nós já fazemos isso quando ficamos com o rosto corado. É totalmente por meio de nossas emoções que interagem com a pele. Dizem que o sangue faz você ficar corado, mas o sangue é apenas uma ferramenta, enquanto a coisa real vem da emoção da alma. Nós já sabemos o que estamos ensinando aqui hoje, mas nunca ficamos parados para entender o processo. Tudo vem da emoção do homem. Se você entender isso, então você pode até colocar seu dedo em um fogo e ele não queimará, porque você pode mudar a dimensão da fisicalidade. Você pode mudar a dimensão da força de campo da fisicalidade naquele ponto, na força. Sabíamos como fazer isso há milhões de anos, quando fomos concebidos como humanos. Os seres humanos eram um animal e foram acrescentados como uma nova célula à estrutura da vida neste planeta. Sabemos disso porque vimos isso em animais que conseguem fazer crescer a cauda quando ela é cortada e em outros animais que perdem a pele, como as cobras. Em vez de entender, os cientistas se concentraram no produto final, que são as reações químicas, e não na causa, ou seja, nas emoções da alma. Nas sessões de transmutação que estão por vir, eu perguntarei a vocês se vocês querem ser um cachorro, então vocês podem ser um cachorro. É o que vocês sentirem dentro de si mesmos. Então vocês poderão sentir se gostam da vida de um cachorro. Estamos falando da emoção. Quando você transmutar para outro planeta no universo, você mudará para a condição dele por meio da interação da alma do homem com o ambiente. Na Terra, o ambiente é o mesmo, mas a posição da alma da fisicalidade é diferente, e a interação energética com a alma e os campos são diferentes. A única diferença de como nos tornamos animais diferentes é por meio da interação dos campos. As emoções de necessidade, alimento, de se tornar ligeiramente diferente, é como nos tornamos uma vaca, um burro, um veado ou o que quer que seja. Comer diferentes partes da grama faz com que absorvamos energias diferentes, o que enfatiza e reenfatiza que devemos continuar sendo um veado. É importante que você entenda esse princípio quando transmutar e passar por esse processo. Nem sempre são as interações com o ambiente que fazem com que as coisas aconteçam, mas também a interação da alma do homem com a emoção e a força do campo da emoção e, ao mesmo tempo, a satisfação da alma da fisicalidade. Temos que aprender isso à medida que mais e mais de vocês, buscadores de conhecimento, começam a ser capazes de transmutar. Nos próximos tempos, quando mostrarmos os sistemas verticais, poderemos tornar o corpo do sistema transparente. Então, enquanto você estiver no sistema, poderemos mudar a cor da sua pele. Trata-se de entender quais interações de campo devem ser criadas dentro da estrutura do sistema que interage com a alma e a emoção do homem. Por meio disso, podemos mudar a cor de sua pele, mas isso tem que satisfazer a sua emoção. Quando você viaja no espaço de um lugar para outro, você não pode levar as suas roupas habituais porque elas não combinam e não correspondem com a força do campo do destino. Talvez você sinta vergonha de chegar nu e queira cobrir seus órgãos genitais. Então você pode criar uma dimensão de força que não precisará usar roupas. Você permite que seja visto apenas o que deseja e para quem você deseja ver. Você cria o campo de força da emoção que cria essa condição. Gradualmente, nos próximos meses, apresentaremos novos sistemas que ajudarão vocês a entender isso cada vez mais. A Fundação Cash tem o conhecimento para interagir com sua fisicalidade, alma da fisicalidade e alma do homem. Podemos alterar a força do campo para que sua alma se expanda para essa posição e se manifeste como desejo a emoção a ser manifestada. Há muito tempo, eu disse a vocês que um único átomo de hidrogênio pode cobrir todo o sistema solar, a galáxia e todo o universo. Depende dos campos que o forçam para manter o seu tamanho. Hoje você pode entender como diferentes forças, expansão, força, dimensão e posição mudarão a cor da manifestação do homem. Se um dia você se tornar um físico e entender a evolução da ciência, você entenderá como o plasma funciona. Digamos que o isótopo de ferro seja 56, 55, 60. Do ponto de vista do plasma, veremos cores diferentes para cada isótopo. Todos os isótopos de ferro não têm cor de ferro. Então você pode entender como o homem pode mudar a cor de sua pele. Cada isótopo tem um número ligeiramente diferente de algo em seu interior. Nós o chamamos de nêutron, ou algo assim. Ele absorve ou emite campos e tem interações diferentes com o seu ambiente. Então, esses campos de energia adicionais podem mudar a cor da pele em interação com os campos da alma do homem. É muito simples. É assim que os camaleões podem mudar sua cor para se adaptar ao ambiente. E como os pássaros que voam na linha da emoção e do campo magnético de sua emoção e no campo de sua alma da fisicalidade para voar de um continente a outro e para uma árvore que também muda de cor, forma e tudo mais a cada ano que eles voltam a ela. O camaleão sente a força do campo magnético da emoção de seu ambiente e corresponde a ela, porque ele tem controle sobre isso. É exatamente assim que criamos GANs de cores diferentes a partir do mesmo GANs quando ele está no container. Em um dia, esse GANs é verde, no outro é preto e em outro é azul. Sua força de campo em relação ao ambiente muda. O camaleão faz o mesmo por meio da força de campo de sua alma. Com esse conhecimento, os buscadores de conhecimento na próxima sessão devem ser capazes de observar visivelmente a mudança da cor de sua pele de acordo com a emoção que eles criam. Então, será que há espaço para preconceito racial devido à cor da nossa pele? Será que podemos ser preconceituosos quando podemos facilmente mudar de uma cor para outra? Toda pessoa é capaz de fazer isso. E se inserirmos isso na estrutura da alma do homem e na alma da emoção, os seres humanos não poderão odiar ninguém por causa da cor de sua pele. Porque todos nós temos a capacidade de nos tornarmos essa cor. Se você criasse a emoção do ódio ao interagir com seu corpo durante a transmutação, então você manifestaria a cor que você odeia, pois você criou os campos de emoção dela. Então você se tornaria o que não quer se tornar. Então você mudará e começará a dizer: "Ah, eu sou assim e gosto disso." Então será que haveria algum motivo para racismo e preconceito? Nós descartamos as religiões, porque agora entendemos que a alma do homem é a religião do homem. O importante é como controlamos os campos das emoções, e que quando as emoções interagirem com a alma da fisicalidade e com a alma do homem, nos sentiremos satisfeitos no ambiente em que nos manifestamos. Assim como saímos da piscina se a água estiver muito fria, nossa alma fará o mesmo no ambiente em que aterrissarmos. Então podemos permanecer no campo de energia e não manifestar a fisicalidade, porque saberemos como nos manifestar em qualquer dimensão. Na dimensão física, seu corpo físico interage com a emoção do ambiente, a fisicalidade do ambiente, e você decide como se manifestar e que roupas usar. Ou a emoção cria uma condição para que a alma possa testar a força do campo magnético do ambiente físico para ver se a fisicalidade sobreviveria se você se manifestasse ali. E se isso acontecer, ela decidirá o que ela precisa para tomar forma e qual a força de campo necessária em relação às necessidades emocionais para se manifestar. Ela tem que descobrir como obter a energia ou o que você vai comer e como você vai gostar de estar nessa dimensão da fisicalidade. Haverá o suficiente para sobreviver nessa dimensão? Na dimensão física da vida do homem, respiramos a energia do ar, mas ignoramos o fato de que estamos recebendo energia. Não entendemos como isso funciona. Comemos os alimentos que este planeta produz e consumimos sua energia. E bebemos das águas também. Mas nunca consideramos a interação dos campos deste planeta com nossa alma. E por não entendermos, trouxemos a falácia da teoria da evolução de Darwin para encobrir a nossa ignorância. O fato é que o que chamamos de evolução são as interações dos campos magnéticos do nosso ambiente com a alma do homem para nos permitir existir nesse ambiente, e o que os campos do sistema solar permitem que seja feito. A evolução de Darwin usa o decurso do tempo como sua razão para a evolução. Mas não é apenas por causa do tempo, é também por causa da distância do Sol e como isso afeta os campos e outras coisas que obtemos. À medida que mudamos de posição em relação ao Sol e por meio da interação dos campos de inércia do ambiente, somos forçados a mudar a forma como nos manifestamos na fisicalidade, em nossa cor, altura e tudo mais. Isso é feito por meio de nossas emoções e sentimentos para sobreviver no ambiente. De fato, a evolução é ditada pelos campos magnéticos do ambiente e por mais nada. Porque até mesmo o alimento que comemos está condicionado a essa posição. Lembre-se também de que os cientistas não aceitam que possamos mudar nossa fisicalidade por meio de nossas emoções. Portanto, quando o ambiente muda, então por meio de nossas emoções, mudamos nosso corpo para podermos sobreviver. Essa é a evolução. Em um passado recente, os cientistas encontraram uma ilha onde os elefantes e os seres humanos têm metade de seu tamanho normal em comparação com o continente. Como o homem tem que viver em cavernas, que são em um ambiente menor, ele se torna então menor. Isso parece muito estranho para a nossa compreensão atual da ciência. Os campos magnéticos do ambiente ditam a manifestação física. Ao entender isso, podemos mudar nossa altura por meio de nossas emoções para nos adequarmos à aparência que queremos ter. O crescimento do homem depende das interações de campo da alma da fisicalidade com os campos magnéticos do planeta, e é a alma que permite a quantidade de campos a serem liberados para manter esse equilíbrio. É a força dos campos de nossa alma do homem em interação com a alma da fisicalidade que dita nossa altura, também dita nossa cor, de nosso cabelo, e tudo mais. Mas nunca entendemos isso. Agora que entendemos, podemos alterar os campos e a força de nossa emoção para mudar as nossas características, como a cor de pele, a altura e tudo mais. De certa forma, conhecemos esse processo, mas com o passar do tempo deixamos isso para o acaso e começamos a chamar isso de DNA e RNA. Quando seres humanos nascem, temos cerca de 50 centímetros de comprimento. Na verdade, podemos permanecer nesse tamanho durante toda a nossa vida, mas permitimos que nossa alma, em interação com a alma da fisicalidade e ao receber campos do ambiente, cresça mais. Então passamos de 50 centímetros para 160 centímetros, ou o que for. E nunca entendemos que isso se deve à satisfação da nossa emoção e ao equilíbrio entre a alma da fisicalidade e a alma do homem. É por isso que vemos que quando algumas raças mudam sua alimentação, elas se tornam mais altas como raça. Será que é a energia do alimento ou será que a energia que é absorvida cria uma força de campo diferente na alma da fisicalidade, que, em relação à alma do homem e aos campos ambientais, permite que a pessoa fique mais alta? Vemos isso acontecer, mas ainda não entendemos. Estamos tão acostumados com as coisas do jeito que elas são que ignoramos quando vemos que as coisas não se encaixam. Quando transmutamos, o principal controlador de nossa altura, cor e tudo mais é a interação da alma do homem e da alma da fisicalidade. Portanto, há muito que precisamos aprender. Precisamos aprender mais. Mas não se trata realmente de aprendizado, mas sim de iluminação e de ver a luz da alma do homem. Nas próximas sessões, pediremos que você afaste a energia da emoção da sua alma que está interagindo com você. E então você poderá ver com qual cor você se sente bem. E então, quando abrir os olhos, você se verá nessa cor. É simples assim. Não é mágica, é entender o processo da criação. Na física, esse processo é chamado de mudança e é uma mudança vermelha ou branca. Está vindo em nossa direção ou se afastando de nós. Será que a alma está se aproximando da alma da emoção? Ou está se aproximando mais da emoção da alma da fisicalidade? isso mudaria nossa cor? Não é essa a razão pela qual mudamos de cor quando envelhecemos? Não é por isso que, de repente, aos 20 anos de idade, nosso cabelo pode ficar branco quando passamos por um trauma emocional? Agora entendemos o motivo. Entendemos como isso acontece. Conseguimos, por meio da interação dos campos, alterar a força do campo das raízes de nossos cabelos para que fiquem brancos. Por que as pessoas perdem todo o cabelo quando passam pela quimioterapia? Depois ele volta a crescer. É porque a quimioterapia cria um campo que interage com as emoções do homem, a alma do homem e a alma da fisicalidade. Todas as três emoções interagem. E quando os efeitos químicos vão embora e tudo volta ao equilíbrio, o cabelo também volta ao normal. Isso se deve à interferência da energia, e então ele volta ao normal. Ao entender isso, muitas pessoas não precisarão viajar para a Turquia para fazer transplante de cabelo. Por meio de suas próprias emoções, elas podem fazer o cabelo voltar a crescer. Precisamos compreender o processo da criação do campo e não a criação da matéria. É aí que está a diferença entre a tecnologia da Fundação Cash e as outras tecnologias. Nós falamos sobre os campos de energia, e eles falam sobre o estado da matéria. Quando entendemos como trabalhar com os campos, e a que ponto a energia deles está conectada, então o universo se torna o playground de nossas emoções. À medida que adicionarmos novas tecnologias, poderemos alterar a força do campo de nossa alma e fazer essas coisas. Não há regras escritas em nenhum livro ou governo que digam que não podemos interagir e brincar com nossos próprios campos. Não há FDA para esse tipo de atividade do Criador. O restante das coisas é controlado na dimensão da fisicalidade por aqueles que querem controlar. Na dimensão da alma, ninguém tem controle sobre isso. Se os humanos soubessem que podem facilmente mudar a cor de sua pele através de suas emoções, será que tantos negros seriam baleados na América apenas por causa da cor de sua pele por policiais brancos? É assim tão fácil se livrar de preconceitos e mal-entendidos entre os estados de energia e da matéria. Todas as leis dos homens estão no estado da matéria, e são as religiões que abusam do estado de energia. Aqueles que entendem o processo dos campos magnéticos de energia do universo se tornarão passageiros do universo. Os humanos podem sobreviver em ambas as dimensões. O homem sempre sobreviveu porque a alma do homem está dentro dele e a fisicalidade está dentro da alma do homem. Isso é, se o homem decidir trazê-la para dentro. Não há lugar para um mediador entre a nossa alma da fisicalidade e nossa alma do homem. Isso é o quão profundo esta tecnologia e o conhecimento da criação vão se tornar. Isso se manifestará na dimensão da realidade da extensão dos campos da alma do homem em interação com as emoções. E isso permite que a alma da fisicalidade assuma a posição. Mudando a emoção, podemos transmutar na alma e então de volta para a fisicalidade. Este é o segredo da criação. Nós nos manifestamos na fisicalidade ou transmutamos na dimensão da alma do homem como energia. Ponderem sobre isso e vocês encontrarão a chave para a vida eterna. E ignorem isso e vocês continuarão vivendo a vida do homem na dimensão da fisicalidade. Mas de qualquer maneira, a alma será livre no momento em que ela fizer a sua escolha. Ela pode ser livre da dimensão da fisicalidade e de toda a sua dor. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre si mesmos e nada mais, e que vocês tenham aprendido sobre suas próprias capacidades e força, e o que vocês entenderam mal. Fim da parte 1 do índice rápido do workshop 544. Ao se registrar para as sessões de mensagem de voo, certifique-se de colocar seu fuso horário para que possamos configurar os diferentes grupos de acordo com seu local. Queremos que todos permaneçam acordados durante as sessões. O objetivo é ensiná-lo a lidar com a força de sua alma e a transmutação. Pergunta para o Sr. Cash. Os animais passam pelo mesmo processo de câncer que os humanos? Gostaria de saber por que os seres não humanos sofrem de certas doenças. Sr. Cash responde. Eles têm as mesmas emoções que os humanos e essas emoções criam os mesmos tipos de diferenças de energia em sua fisicalidade. não há diferença entre humanos e animais. Se tirarmos uma criança de sua mãe no nascimento, ou se ela perder a mãe de uma forma ou de outra, esse trauma permanecerá com ela enquanto estiver crescendo. A mesma coisa acontece se um filhote de cachorro for retirado muito cedo do peito de sua mãe. É o trauma da separação. O mesmo acontece com um gato. Nós só olhamos para o aspecto físico do animal correndo, mas nunca perguntamos ao gato que problemas ele tem. Basta observar o que acontece quando você separa um filhote de cachorro da mãe depois de apenas 3 ou 4 semanas. E compare isso com a separação normal após 10 a 12 semanas. Você verá o trauma. E depois veja que outras doenças esse filhote terá. Vemos um comportamento específico em pessoas que ficaram órfãs. Todas elas têm um comportamento típico. Algumas pessoas que entendem isso podem abusar delas ou usar esse padrão de comportamento em benefício próprio. Quando dizemos órfão, isso não significa apenas que você não tem um pai ou uma mãe. Você ainda pode ter um pai, mas ele não existe em sua vida, e os efeitos são os mesmos de ser um órfão. Você verá o mesmo comportamento específico nessa criança. Pessoas que experimentam o mesmo fenômeno com seus pais dizem que se entendem, porque eles vêm de famílias divididas. Na maioria dos casos, isso cria um determinado tipo de comportamento. E é assim que o padrão funciona. As emoções criam determinados comportamentos. Pergunta para o Sr. Cash. A transmutação mudará as características de uma alma que um homem se manifeste com uma mulher e vice-versa? Sr. Cash responde. Na verdade, não. É apenas se você decidir se manifestar dessa forma para a satisfação da dimensão da fisicalidade. Você é o tomador de decisões. Pergunta para o Sr. Cash. Parece que para a alma é mais fácil se transmutar na água. É por isso que o útero é um saco de água e que pode ser mais fácil transmutar um peixe do que um homem? Sr. Cash responde. Na verdade, não. Porque o que é interessante, dentro da estrutura do corpo do homem, ainda escolhemos essa condição de água. Porque podemos absorver campos nela e ela os reflete e os libera. A maior parte dos 80% dos campos que recebemos do ambiente é absorvida pela linfa líquida. Quando ingerimos alimentos, eles transferem essa energia para a linfa e o corpo a utiliza. A linfa faz a mesma coisa com os raios cósmicos e eu já expliquei isso antes. Os cientistas estão tentando descobrir o que eles chamam de neutrinos e eles colocam toneladas de água nas cavernas mais profundas e tentam gravar neutrinos em câmeras que convertem energia e criam fótons. Eles ainda não conseguiram fazer isso, porque o homem ainda não aprendeu que precisa mudar a força do campo da água para poder interagir com os raios cósmicos que eles querem converter. Ele se tornou um fóton de estado de matéria. Se você quiser que seja assim. De certa forma, os buscadores de conhecimento estão fazendo isso quando eles colocam duas placas na sua caixa de CO2 e vocês mudam o ambiente, e esse neutrino é o gás de CO2. Um gás do campo magnético do mar, em interação com o oxigênio da água, torna-se o CO2. Você já sabe mais sobre a conversão de energia em estado de matéria, ou luz ou fótons, do que todos esses cientistas com doutorado e todos os bilhões gastos pelas universidades para encontrar o neutrino. Em cada balde de gás de CO2, há trilhões de neutrinos da força do carbono. O mesmo acontece com a linfa no corpo do homem. A linfa tem a mesma propriedade que a água do tanque nas cavernas mais profundas. É tão escuro que não há fótons lá embaixo, e é assim que eles veem se o neutrino se converte. No corpo, a linfa se adaptou para converter os neutrinos das energias de entrada, que são os raios cósmicos, que podem ser usados pelo corpo. Em vez de ser uma luz, ela se torna a energia da luz que é fornecida ao corpo. Absorvemos mais neutrinos em nosso corpo do que todos os cientistas do mundo jamais verão nas profundezas dessas cavernas. A estupidez do homem é ilimitada, porque ele nunca entendeu o processo da criação. É assim que convertemos energia em nosso corpo. É assim que funciona a linfa e essa é a sua finalidade. A linfa transfere a energia dos alimentos sólidos que comemos neste planeta. A linfa dentro dos pulmões converte a energia do ar deste planeta para que o homem seja energizado. E se isso der um pouco errado, então dizemos que temos água nos pulmões. Na verdade, não é água. É parte da estrutura da linfa que interage com os campos e se torna o H2O. Ela se mistura e você tem essa substância pegajosa, mas na verdade isso faz parte da linfa. Algo mudou ligeiramente e os pulmões começaram a criar isso. E depois isso muda e volta ao normal. Se você entender esse processo, você terá encontrado a resposta para todos os processos da criação. Você saberá como lidar com todos os seus problemas, como cânceres e tudo mais. Se você tiver um câncer e mudar a força do campo ao redor do corpo humano, você não precisará de quimioterapia. Mas com o câncer é preciso entender que ele está relacionado às emoções que controlam os campos do ambiente. As emoções criam a solidificação. É assim que a estrutura óssea é criada, as unhas dos dedos das mãos e dos pés e tudo mais. Por que não temos unhas na ponta do nariz? Qual é o propósito que levou a emoção a criar as unhas? Ali é onde a pele vem e temos uma unha exatamente onde ela deveria estar. Todos os animais fazem isso, e é por causa da emoção de não querer sentir a dor de usar os dedos sem a proteção. Os dedos são fortalecidos para que quando você pegar as coisas, eles não doam. Isso vem da emoção de não querer sentir a dor. Dizem que a necessidade é a mãe da invenção. Pois bem, a emoção é a mãe da criação, na dimensão da fisicalidade. Se você entender isso, você pode remediar qualquer coisa. Mas quando sua emoção está definida para criar certas coisas, não importa o quanto você tente colori-la e mudá-la de fora, ainda assim isso vai voltar. Você cria tudo o que quiser. Pergunta ao Sr. Cash. Aqui uma buscadora de conhecimento conta sobre sua experiência quando ela era criança no Irã, quando os ayatolás vinham e faziam certos rituais ou falavam certas palavras e todas as pessoas começavam a chorar. Mas ela disse que não sentia nada. O Sr. Cash responde. Sim, mas eles estavam realmente chorando ou apenas fazendo barulho para agradar o ayatolá? Aqui a buscadora de conhecimento diz que achava que eles estavam realmente chorando. O Sr. Cash então responde. Aqui o Sr. Cash continuou explicando, na verdade, que esse tipo de reações sociais e demonstrações de emoções são programadas pela cultura. Os religiosos criaram uma emoção no subconsciente das pessoas. E isso é feito em nome da religião. Para uma pessoa de fora, parece que as pessoas estão tendo uma verdadeira experiência emocional por meio de sua religião. Mas, na verdade, está pré-definido em suas mentes como elas devem reagir. Elas nem sabem o que o Ayatollah está dizendo. Elas simplesmente começam a chorar. Eles fazem a mesma coisa no cristianismo, especialmente na época da Páscoa. Isso ocorre em todas as culturas. E o Sr. Cash disse que a buscadora de conhecimento não chorou porque ela é ateia. É como se sempre houvesse água na torneira, mas ela não sai a menos que você abra a torneira. Essas reações são estruturadas na infância por meio da cultura e as pessoas religiosas sabem como abrir a torneira. Ela está fixada em uma determinada força de campo para se abrir. Isso não tem nada a ver com a emoção da alma, mas sim com a emoção da fisicalidade. E eles sabem como tocá-la e abusar dela. É como quando alguém morre, você tem que chorar no funeral. Essas pré-definições são comportamentos típicos das culturas iranianas e indianas. Essa parte da emoção não é explorada na parte religiosa da cultura ocidental. Ensinamos que há muitas emoções no universo que o homem nem mesmo conhece. E essa é uma delas. É uma emoção dessa cultura. É uma imposição e eles podem acioná-la a qualquer momento. Esse conhecimento pode ser usado quando há rebeliões em que as pessoas não concordam com os governos. Hoje eles trazem os tanques e as armas do exército para lidar com isso. Eles matam alguns e os demais fogem. Isso faz parte do que fazemos nas sessões de voo. Há uma aplicação mais profunda da tecnologia. Temos que projetar sistemas especiais com um conhecimento específico. Então você pode transferir isso por meio dos telefones celulares, porque todo mundo carrega um no bolso. E em poucos minutos, todos os desordeiros vão para casa. Não é necessário nem mesmo enviar um único policial para a rua. E não se trata de controle, mas sim de satisfazer a emoção. Você não pode abusar das pessoas com essa tecnologia. Se você satisfazer a emoção, você não precisará de rebeliões nas ruas. Esse é um conhecimento técnico da Fundação Cash. Sabemos o que é, mas nunca entendemos. Por que todos os viciados em drogas e alcoólatras se comportam da mesma maneira? O campo de energia do álcool das drogas tem um ponto mágico que satisfaz a emoção da alma. A fisicalidade não importa, e ficamos viciados nisso. Observe a maneira como os viciados, quando estão em um estado profundo, e isso não é diferente da doença de Parkinson. Se você consegue lidar com o Parkinson, você poderá lidar com os viciados em drogas em pouco tempo, e ninguém será viciado e nem terá Parkinson. Um vem da emoção da fisicalidade e o outro é acionado pela força do campo da matéria externa, como as drogas ou o que quer que seja. Dá a mesma força de campo. A falta de conhecimento da criação causa esses problemas. O conhecimento escrito nos livros pelo homem serve apenas para reforçar a ignorância dele. Prometo que vocês não precisam ser aiatolás, molás, padres, sacerdotes ou o que quer que seja. Posso entrar em uma sala com 10 mil pessoas e dizer uma palavra e todas elas começarão a chorar, ou posso fazê-las rir. É apenas o que o público está pré-configurado para presumir ou acreditar. Isso faz parte da dimensão de vida deles. No Islã e no cristianismo, temos versões diferentes da mesma emoção de ser uma vítima. E sempre sentimos pena da vítima, e Cristo foi uma vítima. Choramos pela vítima. Quando vemos uma pessoa atropelada por um carro, não começamos a rir, certo? Porque ele é uma vítima. Então nós choramos e nos emocionamos com o que aconteceu com essa pessoa. Agora entendemos a cultura de abuso das religiões. Elas sempre se apoiaram nessa questão de vítimas. Há religiões emocionais e religiões culturais. O Irã e certas seitas do cristianismo são religiões emocionais. Aqui uma buscadora de conhecimento disse que se nossa espaçonave se tornar igual nos campos magnéticos e gravitacionais de seu ambiente, ela se tornará invisível. E ela continuou e disse: se eu estiver andando no planeta e me tornar igual ao ambiente, eu me torno igual. O Sr. Cash responde: na verdade, não. Você tem que trazer a força do campo da emoção, da fisicalidade, da manifestação física do estado da matéria em equilíbrio com o ambiente. As três coisas precisam estar em equilíbrio. A emoção precisa estar em equilíbrio com eles para que você fique feliz com isso. A alma do homem também tem uma influência sobre isso. Muitas pessoas se tornaram invisíveis para sempre neste planeta, porque elas sabem como fazer isso. Na última sexta-feira, não trabalhamos com sua outra parte. Mostramos a vocês onde colocar os fones de ouvido para poder interagir com a emoção da alma. Então você poderá controlar tudo, mas o homem ainda não está pronto para ensinarmos isso. Eu sempre me referi a isso nos ensinamentos sobre a emoção da alma e a emoção da alma da fisicalidade. A emoção do homem vem da interação da alma da fisicalidade. E quando você entende isso e consegue fazer com que isso se torne um só, você pode fazer qualquer coisa. O Sr. Cash ainda não pode ensinar isso porque há pessoas que abusarão do conhecimento. E esse é o nosso problema. Não é que o homem não esteja pronto, mas há aqueles que abusarão do conhecimento. Até mesmo alguns dos governos abusam do conhecimento da Fundação Cash. Se você entender o que eles estão fazendo, então você entenderá o quanto eles se sentam e se aproveitam do nosso conhecimento. Eu posso ensinar a vocês tudo. Todos vocês são capazes de entender tudo. Nenhum de vocês é burro. E nenhum de vocês é deficiente mental ou psicológico no nível da alma. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. E todos os homens são iguais no nível da alma e nada mais. De certa forma, todas as coisas criadas são iguais, porque todas elas carregam a alma do Criador. Pergunta para o Sr. Cash: Como posso fazer com que meu cabelo volte à cor original em vez de ficar mais grisalho? Aqui o Sr. Cash conta uma história de quando ele estava num shopping center e uma senhora estava pintando seu cabelo grisalho em público. Ele fala mais sobre a coloração de cabelos, e os chineses usam perucas para fingir para todo mundo. Agora eles estão usando a vitamina 18 e E18, que permite que as células capilares sejam preenchidas para que possam reter assim o óleo e a umidade e a cor do cabelo muda. Com a tecnologia, você usa a força da sua emoção para mudar a cor do seu cabelo. Pergunta para o Sr. Cash: e alguns livros espirituais clássicos, como a Autobiografia de um Yogi ou Vida e Ensinamentos dos Mestres do Extremo Oriente, há referência a mestres espirituais que passaram muitos anos em cavernas meditando ou fazendo outras práticas espirituais e alcançaram a plena iluminação? Eles diziam ter alcançado algo chamado de corpo de luz. Eles podiam visitar seus discípulos em diferentes partes do mundo em momentos diferentes. É basicamente isso que seus ensinamentos são? Ou há alguma diferença entre o que esses yogis estão ensinando e o que você está ensinando? O Sr. Cash responde: o que eles estão falando não é de um corpo de luz. É uma transmutação se você entender a interação dos campos da alma do homem. Eu sempre digo que o que ensinamos não é exclusividade da Fundação Cash. Esses ensinamentos são algo que o homem sabe, mas ele esqueceu. Ele precisa reaprender e adicionar ao conhecimento. Pergunta para o Sr. Cash: então, fundamentalmente, o que esses yogis fizeram foi se lembrar de como transmutar? Isso está correto? O Sr. Cash diz: não. Eles aprenderam a expandir a alma deles. E quando você expande sua alma, você pode posicioná-la onde você quiser. A expansão da alma também é a liberação da alma, e isso lhe dá liberdade. Se chegarmos a um ponto em que a força do nosso corpo não consegue se manter, então chamamos isso de morte. Mas se você puder estender a sua alma, o corpo físico entrará nela e poderemos ir para onde quisermos. Talvez chamemos isso de transe, mas cientificamente isso é a expansão da alma. O vento pode mover nosso corpo físico de uma posição para outra. Quando a alma se expande além da dimensão da fisicalidade por meio da força de um desejo, da sabedoria do homem ou da emoção do homem, a alma pode ser soprada para qualquer lugar no universo onde a alma encontre seu equilíbrio ou onde queira se equilibrar. Durante a transmutação, alguns buscadores de conhecimento têm problemas para ir para onde querem. Mas eles não percebem que é a alma que os leva para onde eles vão. Também podemos pedir que eles voltem para casa e movam um objeto em sua casa. Mas quando chegam em casa, eles descobrem que o pote não foi movido. Eles dizem que algo está errado. Mas o problema é que eles não aprenderam que quando eles viajam com a alma do homem e chegam em casa, eles precisam voltar para a dimensão da alma da fisicalidade para que possam mover fisicamente o pote para uma nova posição. E então ele será movido na dimensão da fisicalidade. Então, quando eles voltarem para casa, o pote estará movido. Quando os buscadores de conhecimento não conseguem fazer isso, como um homem sábio, eu não os humilho. Eu simplesmente guardo isso para mim, e eu entendo que esse aluno ainda não amadureceu. Durante a transmutação, você chega com uma energia nessa posição. Portanto, se você quiser mover uma matéria física, você terá que se tornar físico para poder movê-la. O mesmo acontece com os mestres que você falou. Essas pessoas sabem onde se transmutar nessa posição, mas os nossos buscadores de conhecimento ainda não aprenderam. Gradualmente eles aprenderão. E como dizem os indianos, meio médico é um perigo para a vida, porque quando ele não sabe como fazer, o paciente pode morrer, porque ele só sabe metade do remédio. Na sessão da última sexta-feira, levei os buscadores de conhecimento a verem a luz. Depois os levei de volta à fisicalidade e, em seguida, a verem uma segunda luz. A primeira luz geralmente é dourada como o sol. É uma manifestação da fisicalidade. Em alguns casos, vemos uma cor azul clara para a alma. Isso significa que a pessoa está apegada a esta Terra e é muito física em sua natureza. A Terra é conhecida como planeta azul. Por isso ela vê essa luz azul. Quando ela vê a segunda luz, que é a luz do Criador, significa que ela se tornou tão desapegada que vê a luz do Criador. Quanto mais longe você estiver da luz, mais brilhante ela será. Quando você está mais perto, você é parte dela, não há interação, vocês são um só e não há luz. Quando pedimos às pessoas que passem da dimensão do campo do homem para o campo da alma, elas falam de uma luz brilhante, verde ou dourada, ou dizem, ah, eu vi o sol e blá blá blá. Isso significa que eles ainda não entenderam completamente. Porque se você entender o processo, essa luz é você. E assim você nunca vê a luz, você sente a emoção dela. A segunda luz era a luz do Criador. Quanto mais longe você estiver dela, mais brilhante ela será, mais você fará parte dela. Não há interação, porque quando você traz o equilíbrio dos campos, a luz não pode ser vista. E como você pode ver o brilho assim? Quando você vê a luz como nada, então você se torna parte dela. Você se torna a força do campo do Criador. Aqui o Sr. Cash conta uma história da Fundação Cash quando ele aceitou a sua missão. Aconteceu que alguém lhe pediu que se sentasse em frente a uma vela grande, talvez meio quilo essa vela, e ela estava encostada na janela e me disseram para olhar para a luz. Quando eu fiz isso, a vela apagou e eu disse, eu sou a luz, porque eu vejo a luz do Criador. E esse foi o momento em que eu abandonei a vida física naquele exato momento, na hora, e aceitei a missão. Você não precisa ver a luz, mas sentir a emoção dela e o mesmo para ser um com ela. Todos nós temos a capacidade de fazer isso. Muitas vezes eu disse, sinta a emoção da luz, você não precisa ver a luz. Uma linda alma escreveu, na primeira eu vi a luz, na segunda eu senti a luz. Isso significa que ela entrou em contato com a alma do Criador. E então você se desapega. O desapego pode significar que você entende a verdade sobre a fisicalidade, que você não é isso, e que você ama a todos igualmente. Mas os buscadores de conhecimento não entendem realmente o que significa o desapego. Mas como um homem que entende esse processo, e tendo passado pelo processo, e agora fazendo parte do processo, o Sr. Cash então pode explicar onde seus alunos estão. Ele entende onde os buscadores de conhecimento estão em termos de desapego e compreensão dos campos do Criador ou campos do homem. Quando você escreve algo como Ah, eu vi uma luz tão brilhante, isso significa que você ainda está confirmando o que é a fisicalidade. Quando você sente a luz, você se torna parte da transmutação da alma. Se você entender isso, você poderá entender todo o resto e como essas pessoas são capazes de transmutar. Você não faz isso como se estivesse fazendo mágica. Em vez disso, você faz isso para a satisfação da própria alma do homem e nada mais. As pessoas costumavam se sentar em um burro e visitar seus amigos porque queriam vê-los ou porque queriam ver como era a próxima cidade. Agora esse burro é o campo magnético do universo e você tem que aprender a viajar nele. Havia um ator britânico muito famoso que certa vez ele se apaixonou por uma mulher que viu na TV. Ele imaginou que essa mulher estava morando na exótica América do Sul, mas depois ele descobriu que, na verdade, essa mulher morava bem ao lado dele. Ele ficou decepcionado, porque a realidade era totalmente diferente do que ele imaginava. Temos muitos desses tipos de emoções, mas não devemos nos agarrar a elas e aprisioná-las. Quando não temos o poder de criá-las, nós fazemos isso, nós aprisionamos. O Sr. Cash contou novamente a história de um ex-presidente do Cazaquistão que se apaixonou por uma apresentadora de TV e imediatamente enviou seus guardas para levá-lo ao palácio. Ela acabou ficando lá no palácio e lhe deu dois filhos. Ele tinha o poder e a força para realizar o seu desejo. Isso foi feito no mundo físico, mas podemos fazer o mesmo dentro de nós, dentro de nossa alma, com as emoções que liberamos. Liberamos seu campo e então não precisamos impor isso, mas precisamos entender o processo da criação. Então não precisamos manter esses desejos trancados dentro de nós por causa do medo. Podemos dar liberdade à alma e então ela irá para onde precisa ir e onde se sente em casa. E se entendermos isso, poderemos fazer muitas coisas. Pergunto para o Sr. Cash, então esses mestres chegaram a compreender o conhecimento da criação? É por isso que eles foram capazes de transmutar e alcançar o corpo de luz? Mas eles não foram ensinados por você. Eles obtiveram esse conhecimento em meditação profunda, o que significa que o Sr. Cash interrompe e diz: não, não, não. Aqui o buscador de conhecimento interrompe o Sr. Cash e diz: deixe-me terminar a pergunta, e eu fico feliz por você estar animado também. O Sr. Cash responde: não, não estou animado. Eu só queria lhe responder, mas vamos ver. Que o buscador de conhecimento então diz: esses mestres conseguiram obter essa informação, e parece que a obtiveram diretamente da alma ou da criação, porque você não estava lá ensinando a eles. Eles apenas se sentaram em uma caverna meditando, e mesmo assim obtiveram o conhecimento. Mas agora você está nos ensinando esse conhecimento. Estou em uma fisicalidade, você está em um corpo físico, e estou ouvindo você com meus ouvidos físicos. Você está ensinando e levando esse conhecimento a mais pessoas, certo? Nem todo mundo precisa ser um yogi e ficar meditando por 20 anos, mas é interessante que eles tenham sido capazes de obter esse conhecimento diretamente. Você está ensinando e quer que todos aprendam por meio da alma. Mas inicialmente é como se tivéssemos que aprender por meio da fisicalidade. Temos que ouvir um homem falar e tentar entender até chegarmos ao ponto em que podemos ouvir diretamente a nossa alma, como os yogis faziam naquelas cavernas. Porque esse é o caminho definitivo, direto da fonte, direto da alma. É fascinante para mim o fato de que eles conseguiram fazer isso sem um professor que soubesse exatamente como fazer. Eles conseguiram isso como um milagre. O Sr. Cash responde: não. Antes de mais nada, deixe-me explicar como nós trabalhamos e como eles trabalham. Recentemente estive com um dos mais eminentes cientistas de um país. Eu estava mostrando a ele sistemas que nunca mostramos ao público. Só os mostramos aos cientistas de elite. Esse sistema mostra para onde estamos indo e o colocamos sobre a mesa. Discutimos sobre o que eu mostrei a ele. Então ele disse: sabemos que as pessoas podem transferir energia ou o que quer que seja, e os mestres de Qigong demonstraram isso e aquilo. Mas você conseguiu criar sistemas que podem fazer o que os outros mestres podem fazer, mas isso é feito por meio de um sistema. E eu disse a ele: agora é uma tecnologia. Antes era um mito, ou apenas uma pessoa podia fazer isso. Agora outros podem repetir isso com a sua intenção. Mas na realidade, trata-se apenas de compreender o processo da criação. Agora se tornou uma tecnologia, e todos nós podemos entender e replicar isso. Com a tecnologia Cash, fornecemos o conhecimento da criação como uma tecnologia que todos podem fazer. Com relação ao seu cara que vive na caverna, é muito simples. A maioria das pessoas que conseguem fazer esse tipo de coisa aprendeu sozinha a fazer isso, ou isso aconteceu por acidente ou por doença. Se você estudar a vida dessas pessoas, você descobrirá que elas passaram por um ponto de virada. Talvez tenham passado por uma doença que os levou à morte, e foi aí que a alma deles expandiu, e eles aprenderam assim sobre a criação e se lembraram disso. Mais tarde eles puderam repetir isso. Não é diferente de quando você passa pelo processo de morte e a força do campo magnético da fisicalidade diminui para que a alma possa se expandir e você deixa o corpo. Porque os campos magnéticos do corpo não conseguem reter a alma. Isso é o que todas as pessoas que vocês chamam de mestres fizeram. Eles não são os únicos. Muitas crianças também chegam a esse ponto. Se eu explicar, talvez vocês mesmos sejam uma delas. Crianças de 2 a 5 anos nessa faixa etária, se ficarem doentes, com febre alta de 40 a 41 graus, o corpo entra em colapso e elas começam a ter alucinações. Isso faz com que os campos da alma da fisicalidade interajam com o resto do corpo e, ao se equilibrarem, permitem que a alma se expanda. Quando as crianças estão com febre, elas também estão nos braços da mãe, e elas chamam por sua mãe. Mesmo que a mãe esteja lá e diga: eu estou aqui, elas não conseguem ouvi-la. Já vi isso algumas vezes, mas cientificamente você pode entender. Se nesse momento a criança aprende a expandir a sua alma, isso a aproxima mais da mãe. Mais tarde, de alguma forma, isso faz com que a criança se torne uma abusadora de outros. Essas crianças podem apresentar o comportamento de TDAH. Se alguém vem até mim com TDAH, a primeira coisa que pergunto é se quando criança ela tinha febre alta, porque naquela época ela sentia que estava no controle e agora pode ditar aos outros. A mãe fará qualquer coisa para conseguir o amor da criança, doente, e para que ela não morra. E talvez ela queira dizer, o senhor, perdão, talvez o senhor Cash queira dizer que isso dá poder à criança doente. As pessoas que passam por essa febre alta quando são crianças também podem se transmutar. Elas não precisam de uma febre muito alta, ou apenas uma experiência que estiveram perto da morte. Então eles podem aprender a transmutar porque quando estavam perto de morrer, eles se viram em outro lugar. Eles podiam se ver liberados da dor da fisicalidade. Mais tarde eles voltam para a fisicalidade e eles aprendem a transmutar. Agora criamos uma tecnologia para que você não precise passar por essa experiência de morte ou febre alta. Você não precisa passar pela dor. Podemos ter a mesma experiência reduzindo os campos magnéticos do corpo para que a alma possa se expandir. É só entender como isso funciona. Você não precisa se esconder nas cavernas e outras coisas. Isso tudo é um trabalho de mágico só para chamar atenção. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui o buscador de conhecimento conta ao Sr. Cash sua própria experiência. Ele vem trilhando um caminho espiritual há muito tempo e estava obcecado em descobrir a natureza da realidade, quem sou eu, o que é Deus e o que acontece depois que morremos. Ele teve algumas experiências profundas e achou que estava ficando louco. Ele teve um professor que o ajudou e teve um momento de total clareza e percebeu que todos os seres são de uma única fonte. Ele disse que ele é aquilo, para sempre. E quando ele achou que tinha morrido, ele gritou. E ele quer aqui que o Sr. Cash lhe diga o que morreu ali. O Sr. Cash responde. Não é o que morreu. É a energia que você largou. Não é a morte. Você diz que deu um grito alto. Isso é na dimensão da fisicalidade e você largou isso. Na dimensão da energia ou alma, você não pode largar. Mas o que você não precisa, você pode liberar com uma transferência de campo. Qualquer que seja a carga pesada que você esteja carregando, você a libera. De certa forma, você liberou os campos que você acha que não precisa ter nas emoções da alma. Como você não precisa deles, você os dá para os outros usarem e a Terra é a criadora desses campos. Você não é o primeiro a passar por isso. Muitas pessoas passam por isso e outras são testemunhas. Há um longo histórico disso. Há séculos sabemos disso. Faz parte do processo de desapego. Nós nos apegamos aos nossos apegos à fisicalidade e ao que acontece na vida. Talvez você tenha se desapegado e é por isso que você vive a vida que tem agora, devagar por aí onde nada importa. Se vivemos dessa forma, isso tornará parte de nossa vida. É um desapego da fisicalidade e da vida física. O desapego da fisicalidade traz todos os tipos de coisas em sua vida física, mas é o desapego da vida física que lhe permite a liberdade de não carregar o que você não precisa mais carregar. A carga extra em nossos ombros não está lá. Podemos nos desapegar da vida física e de toda essa confusão de carros, casas e tudo mais. Talvez nos tornemos um gato de rua andarilho. Mas na dimensão de energia, ou da alma, ou de como vivemos a vida no universo ou nível de energia, tudo o que não precisamos deixamos ir e damos para os outros usarem. Neste planeta, como fisicalidade, só podemos absorver energia com base no aminoácido desse planeta por meio de seus campos magnéticos. Mas no nível da alma podemos viajar e assumir posições diferentes em relação à Terra e por isso sempre voamos para cima. Ou nos vemos voando para cima quando entramos no nível da alma. Vamos encontrar nossa própria posição em relação a ela. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui um buscador de conhecimento conta sua experiência de ter ficado doente quando criança, talvez em referência ao que acabou de ser dito. Sr. Cash diz, foi assim como você se tornou hiperativo? Seu buscador de conhecimento diz, não sei, acho que não, talvez eu fosse, não tenho ideia. Sr. Cash responde, ou você começou a buscar atenção? O buscador de conhecimento responde, não sei. Como as crianças dessa idade sabem? Sr. Cash responde, elas não sabem, mas estão vendo. Somos bons aprendizes. Isso é verdade especialmente para o déficit de atenção, ou que chamamos de TDAH. Isso sempre remete ao momento em que você se sentiu tão fraco que precisou de outra pessoa para salvá-lo e dar atenção a você. Foi aí que você descobriu como conseguir atenção, então você continua jogando esse jogo. mesmo que seja inconsciente. O que o buscador de conhecimento diz? Não sei, é um termo médico. Sr. Cash responde. Vou perguntar à sua mãe, irmãos e irmãs, se você estava buscando atenção. Isso não significa que todo mundo passa por isso, mas a maioria dos casos que vemos está nessa categoria. Sempre há uma febre alta e um ponto de medo ou algo do gênero. Isso não significa que todos os caminhos acabam em Roma. Alguns caminhos vão para outros lugares. Mas é o que vemos na maioria dos casos de TDAH. O TDAH extremo, ele vem de doenças extremas, doenças de longo prazo, e eles fazem isso e eles fingem. Aqui o Sr. Cash fala mais sobre a busca de atenção. Vemos a busca de atenção e o desejo constante de ter atenção, de ser amado, de ser importante, isso e o que nos leva assim ao ponto de fingirmos estar doentes. Mas quando você olha para essas pessoas com cuidado, elas não parecem doentes. O Sr. Cash aqui fala sobre sua própria hiperatividade quando ele era criança. Ele tinha muita energia, mas depois disse que era porque ele costumava comer grandes quantidades de açúcar e que isso tinha que ser queimado. Pergunta para o Sr. Cash. Obrigado pela oportunidade de refletir e aprender. Gostaria de saber, se não somos daqui e estamos passando por essa experiência aqui na Terra, viver eternamente não nos afastaria da unidade? Sr. Cash responde. Unidade depende se você olha para a raça humana ou para a raça universal. Em cada nível encontramos unidade, ou encontramos unidade em um nível, e onde quer que encontremos unidade, ficamos lá e temos uma vida eterna. E na vida física, criamos conflitos como forma de confirmar a nossa existência. É por isso que temos exércitos, políticos e todo tipo de coisa. É porque estamos em conflito com nós mesmos, em uma dimensão, e assim permitimos que outros criem ou alimentem esse conflito para torná-lo maior. Em outras palavras, criamos conflitos propositalmente na fisicalidade como uma forma de nos mantermos vivos e não ficarmos entediados. Enquanto na alma, não precisamos disso. Estamos em paz com nossas almas e com a criação. Somos todos cidadãos de uma comunidade universal em diferentes aldeias, e todos temos nossos próprios sotaques e comportamentos, e agora estamos presos nessas condições. Nós chamamos essas condições de Terra, Júpiter ou outro planeta. Mas, em essência, somos todos cidadãos de um universo e de uma comunidade universal. Tudo depende do quanto queremos nos tornar bons, fazer excursões fora de nossa aldeia e ver o que está acontecendo nas outras aldeias vizinhas. Você pode chamar isso de galáxias ou de únicos. Mas tudo o que é, é a vida, a inteligência e o amor do Criador. E isso não é a exclusividade do homem. Vamos ver aonde o conhecimento do Criador nos levará. Muito em breve faremos um anúncio sobre a nova direção que daremos ao trabalho. De uma forma ou de outra, estamos nos envolvendo no trabalho com organizações internacionais e governos. Isso se deve à tecnologia e não ao fato de tentarmos incentivá-los. A tecnologia traz essas dimensões. Em um futuro muito próximo, a vida será muito diferente do que estamos acostumados agora. Estamos fazendo todos os esforços para levar o mundo a um acordo de paz. E não por meio de lutas, mas pela compreensão de que o conhecimento da criação pertence a todos nós. Ele não é exclusivo de uma cor, raça ou religião. Muito obrigado. Vejo vocês na próxima vez, em algum lugar deste universo. Fim do índice rápido do workshop 544.